Essa é a minha declaração de amor, danada. Não é o tchan, é só felicidade. O amor não tem idade, querida. Estou de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida. Ai, morena linda, hoje eu sou seu fã. Nessa viagem vou dançar, é o tchan. Se você dança, seu corpo embalança, amor, minha flor. Embola, não enrola, se seu corpo é uma mola. Mexe, mexe, mexe, umbora, morena assanhada. De vez em quando sinto uma dor no peito, mas é um pretexto só pra lhe conquistar. Sensação. Agora vai pro coração.